Se eu sou gordinho, sou, não vou na academia. Eu sou gordinho, meu negócio é Eu sou gordinho, sou, gosto de farrear. E quando eu pego uma menina é pá, pá, pá. O meu negócio é comer água todo dia, pegar mulher bonita e sair para dançar. Eu tiro onda, escapo de avião e levo ela pro salão e depois vamos agachar. Bota pra geral fazendo aquela sacanagem de mocinho pra ninguém desconfiar. Vou arrochando devagar, bem gostosinho, e ela se deliciando e o nosso amor só aumenta. Não adianta tirar onda de fortinho, ter barriga de tanquinho se a mangueira não funciona. Pois desse jeito, prefiro ser gordinho, tristinha, daraninha e é madeira toda hora. Não adianta tirar onda de fortinho, ter barriga de tanquinho se a mangueira não funciona. Pois desse jeito, eu prefiro ser gordinho, tristinha, daraninha e é madeira toda hora. Eu sou gordinho, sou, não vou na academia. Eu sou gordinho, meu negócio é Eu sou gordinho, sou, gosto de parrear. E quando eu pego uma menina é pá, pá, pá. Eu sou gordinho, sou, não vou na academia. Eu sou gordinho, meu negócio é Eu sou gordinho, sou, gosto de parrear. E quando eu pego uma menina é pá, pá, pá. Não adianta tirar onda de fortinho, ter barriga de tanquinho se a mangueira não funciona. Pois desse jeito eu prefiro ser gordinho, os bichinhos da daninha é madeira toda hora. Não adianta tirar onda de fortinho, ter barriga de tanquinho se a mangueira não funciona. Pois desse jeito eu prefiro ser gordinho, os bichinhos da daninha é madeira toda hora. Eu sou gordinho, sou, não vou na academia. Eu sou gordinho, meu negócio é Eu sou gordinho, sou, gosto de farrear. E quando eu pego uma menina é pá. Eu sou gordinho, sou, não vou na academia. Eu sou gordinho, meu negócio é Eu sou gordinho, sou, gosto de farrear. E quando eu pego uma menina é pá, pá, pá. Quem tem coragem de assumir que é gordinho, joga a mão pra cima e dá um grito aí. Eu sou gordinho, sou, não vou na academia. Eu sou gordinho, meu negócio é Eu sou gordinho, sou, gosto de farrear. E quando eu pego uma menina é pá. Eu sou gordinho, eu sou, não vou na academia. Eu sou gordinho, meu negócio é Eu sou gordinho, eu sou, gosto de farrear. E quando eu pego uma menina é pá, pá, pá. Beijo, gente. Eu sou gordinho, sou.